Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do Que Reza a História, o canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para 3 de julho de 2013. Hoje vamos trazer o nosso auditório. Enfim, hoje no Brasil, aliás, na Argentina, celebra-se o Dia do Locutor. Diferente do Dia da Rádio, que se celebrou 13 de março, pela segunda vez. Esta foi uma data decretada pelas Nações Unidas e que se celebrou então pelo segundo ano consecutivo. Mas o que vamos falar é um bocadinho diferente, é o Dia do Locutor. Embora o locutor e a rádio estejam de forma indissociavelmente ligada. Vamos por partes. Como é que tudo começou, não é? Acho que é o mais importante, sabemos como é que tudo começou. A rádio é independente de certa parte do locutor, mas o locutor também é independente de certa parte da rádio, visto que um locutor também pode estar na televisão, não é? Assim como a rádio não tem que ter um locutor para ser rádio. Mas eles são indissociáveis, de certa parte. Não é? A rádio no geral sem locutor não é rádio, e o locutor sem rádio no geral não é rádio, não é locutor. Não é? Mas, enfim, a história da rádio começa precisamente dessa forma. Com uma associação, né, entre locutor e rádio. Quando a rádio surgiu, foi com o intuito de haver a possibilidade de fazermos chegar a nossa voz, e não apenas a música, longe. Tão longe quanto possível. A rádio foi inventada ainda no século XIX. Enfim, foi inventada. E, enfim, houve durante algum tempo a discussão de quem é que seria o inventor de rádio, se Guglielmo Marconi, se Nikola Tesla, se um padre brasileiro que depressa, enfim, não inventou rádio. Foi uma. Algumas dúvidas que surgiram e que rapidamente se confirmaram. Não foi ele que inventou a rádio, quem inventou foi Nikola Tesla. Vamos por partes. Nikola Tesla inventou 19 patentes que mais tarde seriam utilizadas. Aliás, sim, inventou 19 patentes que mais tarde seriam utilizadas por Guglielmo Marconi para criar a rádio. Digamos que, de certa parte, o criador efetivo da rádio foi Guglielmo Marconi, mas recorrendo a uma enormidade de patentes, no caso 19, de Nikola Tesla, o croata que. Ou enfim, o jugoslavo, como queiram, que rapidamente ficou famoso nos Estados Unidos. É o que também foi inventor da eletricidade AC, ou seja, corrente contínua que dispensa tantos fios como aqueles que Edison precisava para que a sua eletricidade fosse passada de casa para casa, enfim. Bom, o que acontece é que a rádio rapidamente teve uma população, teve uma, aliás, um interesse populacional bastante grande. Inicialmente, não houve até uma grande resposta a esse interesse, mas digamos que o público já esperava há muito tempo por poder adquirir o seu próprio aparelho de rádio. Isto desde que surgiram as primeiras emissões. As primeiras emissões surgiram de uma forma oficial em 1906. Serviram como testes e as primeiras emissões regulares só começaram no Brasil em 1919, na Argentina e nos Estados Unidos em 1920. Em 1919, a Rádio Clube Pernambuco ficou então a cargo dessa estreia nas suas emissões. Enfim, foi então a primeira rádio regular. Transmitir para, não direi para o povo brasileiro, até porque durante alguns anos só membros militares é que poderiam ter rádio. De todas formas, essa lei, como é lógico, caiu em domínio, porque não havia outra hipótese. Uma tecnologia como esta tinha que ser do povo, não apenas de uma classe política ou militar ou o que fosse. E portanto. Enfim, não interessava a ninguém que assim fosse, não é? Não interessava a ninguém que assim fosse. Era importante que houvesse uma popularização destas tecnologias para que a rádio fosse um meio interessante e lucrativo. Na Argentina e nos Estados Unidos foram mais rápidos, não houve essa questão, e a rádio muito contribuiu para o desenvolvimento social desde o princípio. No Canadá as emissões já se iniciariam um pouco mais tarde e em Portugal também. Em Portugal, o primeiro emissor nasceu em 1935, um emissor regular, e pertenceu ao Estado. É aquela que ainda hoje se chama a RDP, Rádio e Difusão Portuguesa, e que outrora se chamava Emissora Nacional, à qual chegaram a pertencer as seguintes rádios: a Emissora Nacional, também a Rádio Renascença, que mais tarde se separaria do grupo, e também a Rádio Comercial, que surgiu mais tarde, que era quase como o quarto canal da RDP, ou seja, Antena 1, Antena 2, Antena 3 e a Rádio Comercial. Aliás, na altura nem era bem o quarto canal, era mais o terceiro canal, porque a Antena 3 só surgiu vários anos mais tarde, já até creio, com a separação da Rádio Comercial à RDP, mas de todas formas, surgiu então em 1985 o nosso primeiro emissor, que foi a Emissora Nacional, e alguns emissores também locais. De todas formas, não houve assim uma grande expansão respeitante a estas emissoras locais. E muitas vezes as emissoras eram conhecidas pelos nomes de código. Por exemplo, algo como F35, o LM43, aliás, a Rádio Clube de São Lourenço Marques também era conhecida pelo seu código de emissora. E eu estava a pegar no LM precisamente por aí. Mas de facto, a rádio teve desde o princípio uma forte importância, ou uma indiscutível importância na evolução social. Em Itália, as emissões também começaram. Enfim, houve ali uma série de países que começaram quase ao mesmo tempo as suas emissões. A Itália, por exemplo, começou em 1923, se não estou em erro. Mas outros países andaram por ali também, França, a própria Alemanha, porque entretanto já estava a recuperar-se da Primeira Guerra Mundial, e todos estes países, ou quase todos estes países do eixo que hoje constitui a União Europeia, rapidamente tiveram essa tecnologia à sua disposição, como aliás aconteceu também com gravações sonoras, não é? Nós temos em conta que Émile Bernier foi um dos inventores da gravação sonora, no sentido do disco, em 1887, ou seja, antes do Edison pôr o seu fonógrafo a circular comercialmente. Já Bernier o pretendia fazer com uma tecnologia que se revelaria mais bem sucedida até do que a tecnologia do Edison. E portanto, estes países sempre tiveram uma grande, enfim, uma grande evolução. Reparamos também que a primeira editora europeia nasceu em França em 1892, oficialmente. Já antes, os irmãos Patek produziam fonógrafos, e depois a primeira editora então em 1892. Ou seja, estes países estavam também na linha da frente. E, como é lógico, rapidamente tiveram à sua disposição esta tecnologia da rádio. A primeira emissão que temos informação, lembra a informação de que poderão haver outras anteriores, mas a informação primeira que temos é que a primeira emissão transcontinental deu-se a 13 de fevereiro de 1931, com posto emissor no Canadá. Mas esta informação é-nos dada com, ou foi obtida com a ressalva de que poderão haver outras emissões não registadas antes. E digo não registadas porque esta emissão encontra-se para download, inclusive, ou encontrava-se, agora não sei se ainda está disponível, na canadacollection.ca, e entre esta, outros tantos arquivos disco e fonográficos, também para livre download sem fins comerciais. Digamos que esta tecnologia em certa parte foi revolucionária, porque, enfim, digamos que, como é que eu posso explicar? A rádio basicamente permitiu que a nossa voz chegasse mais longe, tal igual como o telefone, e permitiu que ouvíssemos música de todo o mundo, tal igual como se erguíssemos um cilindro. A questão é que, um cilindro, um disco, a questão é que a rádio era uma tecnologia muito mais barata. Nós comprávamos o equipamento, que na altura era movido a bobinas, nós, digamos que, portanto, comprávamos o equipamento e automaticamente tínhamos música à nossa disposição e também, enfim, uma voz que chegava do outro lado à nossa disposição, não é? Não tínhamos qualquer tipo de custo com isso. Claro, em termos de eletricidade havia um custo considerável, mas, enfim, no caso do telefone também, embora o telefone só começou a ser ligado às linhas elétricas mais tarde, o telefone sempre teve uma linha independente nesse sentido, e ainda hoje tem uma linha independente o telefone, mas era muito difícil, as ligações eram muito complicadas quando havia possibilidade de estabelecer as ligações. E depois há uma questão muito óbvia, é que estas ligações funcionavam através de fios, portanto qualquer problema que houvesse no fio afetava uma linha inteira se fosse preciso. A rádio não. A rádio não precisava de fios. Se houvesse tempestade, por um motivo qualquer, e por exemplo nos Estados Unidos havia bastantes, como ainda hoje, rádio era uma tecnologia sem fios. Não havia essa quebra. Quer dizer, havia mais fios do que agora, ainda assim. Mas era dentro das próprias, dos próprios postos de emissores. Entre o emissor e o receptor não há fios. Portanto, já tendo em conta que esses fios com elásticos estão ligados, não estão com as linhas telefónicas, e portanto o que acontecia era isto. Há uma situação em que, efetivamente, é uma tecnologia sem fios e, portanto, é menos suscetível a falhas por questões temporais. E então a rádio torna-se mais popular. Muitas vezes até é um veículo de comunicação do povo para outra parte do povo, não é? Muitas vezes. Por exemplo, houve uma altura, e creio isto ainda hoje se faz, mas houve uma altura em que muito se falava da. Aliás, em que muito se falava pelo telefone. Havia aquela questão de, por exemplo, recordo-me disto aqui na RDP, Antena 1, que nas manhãs, e creio que isto ainda hoje acontece, nas manhãs ligava-se para a rádio para se falar com o filho que está na Bósnia, um, sei lá, um soldado, um imigrante, ou o que seja. Nem era bem com imigrantes, era mais como era mesmo com soldados. E então os filhos, ou melhor, os pais ligavam para a rádio estabelecer a ligação, porque sempre tinham outras possibilidades financeiras, estabelecer a ligação com, portanto, com o soldado, não é? Isso havia, isso aqui, recordo-me que isso havia, hoje em dia também creio que existe. De todas formas, hoje em dia já é muito mais fácil, não é? Os soldados falarem, os soldados, qualquer pessoa que esteja fora do país, falar para dentro do país. Quer porque há outras tecnologias, quer porque o telefone é mais estável e é mais barato, não é? É mais estável e é mais barato. Eu lembro-me de ver uma chamada para a França que custava tal isto. Há uns 20, 20 não digo, mas há uns 15 anos atrás, que custava, imagine, 160 escudos. Ou seja, o equivalente mais ou menos a, assim, a 3 pancadas, o equivalente mais ou menos a 80 cêntimos, mais coisa, menos coisa. Sim, até 170 escudos era 85 cêntimos. Portanto, 85 cêntimos, se já hoje é caro, imagina há 15 anos atrás, que era um preço muito mais elevado, não é? Mas hoje em dia não há chamadas para França a 85 cêntimos, até já há chamadas grátis para 85 para França, dentro de alguns planos. Portanto, repare na evolução. E a rádio era um meio de comunicação, era um meio muitas vezes de ligação entre os familiares, já para não falar que o primeiro órgão de comunicação social, que era a rádio, a ter à sua disposição o áudio, não é? Ele conseguiu juntar de uma forma muito inteligente famílias inteiras. As famílias juntavam-se a ouvir rádio. Isso era um efeito não só cá em Portugal, mas noutros países, no Brasil, nos Estados Unidos, havia toda essa importância. Até porque o rádio, como era uma tecnologia, sempre foi muito portátil. Era muito fácil, ou relativamente fácil, montar-se um posto emissor. Com pouca coisa se fazia um posto emissor. Uma televisão, por exemplo, já não é assim, mas ainda hoje não é assim. Um rádio é. Hoje em dia, um rádio é muito mais fácil de se montar uma estação de rádio do que se possa pensar. E muito mais era também na altura, não é? Apesar da tecnologia ser mais cara, também era fácil ser implantado um posto de emissão naquela altura. E acontecia então isto. A rádio era muito mais portátil, tanto do lado do emissor como do lado do receptor. E uniam-se muito mais as famílias. E é irónico, quando apareceu a televisão, quando começou a acontecer precisamente o contrário, é que as pessoas começaram a separar-se, curiosamente. Porque uns queriam ver uma coisa, outros queriam ver outra, mas quando era o áudio, apenas o áudio, ou a rádio, se preferirem, havia toda uma união à volta precisamente do rádio. Rádio que se começou a popularizar no início dos anos 50, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em países como os Estados Unidos da América, conheceu uma enormíssima evolução, e começou a ser possível acompanhar muito mais acontecimentos a partir da rádio. A televisão não tirou espaço à rádio, tirou por momentos, mas rapidamente ele foi restituído. Precisamente por isto, a rádio é muito mais portátil. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Portugal, os jogos de televisão, os jogos de futebol em direto, na íntegra, só começaram a ser feitos, a transmissão na íntegra, a ser feitos em 1984. Ou seja, tudo o que está para trás disso eram emissões gravadas, eram jogos em diferido, o que fosse. O que é que acontece? Acontece que a rádio já fazia essa transmissão em direto. Inclusive, de hóquei patins, por exemplo, já havia também esse acompanhamento. E em Portugal, no caso do desporto, era assim. Não é o desporto não é caso único. Por exemplo, o primeiro Festival Eurovisão da Canção foi transmitido apenas pela rádio. E muitas rádios transmitem hoje e vão sendo cada vez mais transmitindo o evento Eurotelevisivo, que é assim designado ainda, o Eurovisivo, como queiram, e é chamado assim por, aliás, é transmitido cada vez por mais rádios por um motivo muito simples, porque tem menos custos. Custos com direitos de transmissão são menos, custos porque, enfim, vamos imaginar, por exemplo, um grupo de rádios e um grupo de televisão, digamos, um grupo que tem, por exemplo, uma rádio e uma televisão. Há vários grupos que têm, a nível europeu, vários grupos que têm estes meios. A rádio, por um lado, capta a audiência e, por outro lado, não desvia as pessoas daquilo que elas querem ver, ou a série habitual, ou o programa habitual, não é? Digamos que não há uma perda tão grande para a concorrência. Isso acontece muito na televisão, mas não acontece tanto na rádio. Curiosamente, não acontece tanto na rádio. E há algumas rádios pela Europa que vão transmitindo, ou dizem já transmitir, o festival precisamente a partir da rádio. E bom, esta foi a evolução da rádio. Vou continuar a falar sobre ela na próxima semana. Tal como também vou falar a par com a evolução da gravação sonora, porque as duas coisas, parecendo que não, estão equiparadas. Faz sentido falar de uma e falar de outra. Sem rádio não havia a transmissão que há de música, e sem música seria muito difícil ser sequer necessário a existência da rádio. Digo sem música no sentido de sem a gravação sonora. Durante algum tempo até foi possível, mas isso não era eterno. E nós vamos perceber na próxima semana porque é que eu digo isto. A todos uma boa noite, voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira para mais um O que Reza a História. Até lá!